Tá tudo tão difícil sem você. Sento no sofá, ligo a TV, recebo a ligação desconhecida. Se eu tô no quarto, tento relaxar. Os travesseiros tá na solidão, mas eu sinto sua falta. Vou gritar pro mundo que eu te amo, que eu te amo. Eu não consigo viver sem você. Pego um jornal, começo a ler. Onde estiver, eu vou voando até você. Eu vou voando até você. Se eu fosse o Homem-Aranha, iria te salvar. Eu sumiria nos prédios, beija sua boca só pra te amar. Se eu fosse o Homem-Aranha, iria te salvar. Eu subiria nos prédios, beija sua boca só pra te amar. E essa é mais uma composição minha, Micael Lima. Vem arrochar com o Pretinho, bebê. Portal do Arrocha. É tudo tão difícil sem você. Sento no sofá, ligo a TV, recebo a ligação desconhecida. Se eu tô no quarto, tenta relaxar. Os travesseiros tá na solidão, mas eu sinto sua falta. Vou gritar pro mundo que eu te amo, que eu te amo. Eu não consigo viver sem você. Pego um jornal, começo a ler. Onde estiver, eu vou voando até você. Eu vou voando até você. Se eu fosse o Homem-Aranha, iria te salvar. Eu subiria nos prédios, beija sua boca só pra te amar. Se eu fosse o Homem-Aranha, iria te salvar. Eu subiria nos prédios, beija sua boca só pra te amar.